Está entrando no ar mais um Jornal da Real, produzido por Barão Kageyama do Fórum do Búfalo. Bem, amigos da Real, aqui é Barão Kageyama. Estou aqui fazendo um teste de gravação para o que futuramente pode se tornar o Jornal da Real, que é um projeto pessoal meu. O que seria esse Jornal da Real? Seria eu pegar notícias da semana, né? Geralmente o pessoal posta aí nos fóruns e comentá-las sob a ótica da Real. Acho que seria um projeto interessante, não sei, só o tempo irá dizer se isso dá certo. Mas por enquanto eu gostaria de comentar aqui, né, para fazer um teste com a minha voz e tal, ver como é que eu consigo me desenvolver aqui, com uma pergunta que chegou no meu FormSpring. Para quem não conhece o meu FormSpring, vai procurar aí por Barão Kageyama no FormSpring, só que sem o tio, né? Vai ter lá algumas coisinhas minhas, não ser tão bom assim que nem os dos meus amigos Arlindo e Doutrina, que são excelentes, né? Recomendo até que dê uma olhada no FormSpring desses dois. Mas então, comentar aqui a resposta, né? Minha pergunta, no caso, né? Que um camarada fez, que ele perguntou pra mim. Então, quer dizer que se você só namoraria ou casaria com a mulher se ela fosse virgem? Então, essa questão eu tenho que dividi-la em dois pontos. Primeira parte do namoro. Namoro, realmente, assim, vai depender do que você está chamando de namoro ali no momento. Vamos dizer que, no caso, a mina é só tua foda fixa. Mas pra ficar bonitinho, tu fala que é namoro, né, cara? Deixa ela ficar na ilusãozinha que é namorinho enquanto tu tá lá fudendo. O que importa é tu fuder, caralho. Desde que tu não se rebaixe muito, claro, né? Que nem aquela frase, não existe almoço grátis. Tirando pra aqueles cafajestes muito tops, né, alfas e tal, ele até pode conseguir alguma coisa grátis, mas pro cara comum, né, pros betas, né, no caso, o cara vai ter que aprender a jogar um pouquinho e tal. Aqui nem tem uma frase que diz muito, acho que é, você perde um braço num combate, tipo, num combate lá de facas, você perde o seu braço pra poder arrancar a cabeça do inimigo, entendeu? Então você diz, ali, ah, tá namorando e tal, tu não vai perder nada mesmo. Tá lá comendo, de boa. Então, esse seria o caso do namoro. Pro namoro, foda-se. Se ela não for virgem, for, azar dela, pau no cu dela, tô comendo, azar. Maravilha pra mim. Agora, vamos pra parte do casamento. Porque casamento, eu gostaria que todos aqui que conhecem a Real exigissem que a mina fosse virgem. Eu sei que a maioria, eu acredito, pelo menos, que a maioria deve exigir. Mas por que todos deveriam exigir, cara? Que, porra, por uma série de motivos. Pensa bem, cara. Se a mina se tu tá com a mina e tal, ela não é virgem. Agora me diga, por que ela entregou a virgindade pro primeiro cara que apareceu aí? Tipo, olha lá. Ela pode falar, ai, não sei o que, namorava com o cara, mas depois revelou um cafajeste. Ah, acabei dando pra ele. Porra, você não notou que o cara tinha algo a mais antes? Ou será que a emoção não deixou você enxergar isso? É muito fácil, né? Ah, que não sei o quê, mas sem contar a história inteira. Que nem acho que até aconteceu, acho que no antigo Homens Honrados, né, o fórum, a mulher lá falando que casou com um cara e o cara descobriu que o cara era praticante de swing. Porra, o cara não vira um praticante de swing de uma noite pra outra. Só ver, né, o caso do nosso amigo Praga, que o cara, acho que desde os 10 anos de idade, é putanheiro, né? Mas continuando. Se a mina entregou pra um cara a virgindade sem nem ver o passado do cara, tipo, tava loucona na balada, arriou a calcinha ali no canto, o cara mandou brasa. Porra, velho, como é que tu vai confiar na porra dessas pra ser a tua coisa, a tua companheira, no caso? Vai ser o teu o braço direito num casamento? Porque, porra, queira ou não, casamento é uma responsabilidade do caralho, né? Você tá ali junto com ela pra construir a vida dos dois e tanto a vida dos seus filhos que vão nascer ali. Não é um negócio bonitinho e tal, não. É como uma empresa, praticamente. É um negócio de muita responsabilidade. Então você não pode entregar da sociedade pra da sua empresa pra uma pessoa que não tem visão, que nem essa aí. A mulher que nem pode falar não pro primeiro cara que chega ali e lança uma ideia, como é que tu vai confiar numa porra dessas? Entendeu o que eu quero dizer? Outro ponto. Uma coisa que o Tom Lakes falou no arquivo, num dos artigos que eu traduzi dele, que eu acho muito interessante de frisar, é que é o seguinte. Se algo que está ali, que parece muito bom, mas está ali jogado no lixo, com certeza isso está no lixo porque tem algum problema, não concorda comigo? Por exemplo, eu estou ali na rua andando e tal, aí vejo ali uma televisão novinha ali jogada no lixo, sem arranhão nenhum. Aí, que porra, isso TV tá fazendo aí novinha e tal? Aí eu vou lá que nem carrinheiro, cato o bagulho e levo para casa. Beleza, tu não acha que para ela estar ali no lixo, né? Porque ela tem algo errado? Ou porque ela não presta mais? Ou seja, você vai assumir resto dos outros? Você é carrinheiro agora? Entendeu? Você é carrinheiro de mulher? Então, e outro ponto, para finalizar aqui, um terceiro ponto que é muitíssimo importante, eu acho que isso aqui o cara deveria levar em consideração. É que o homem pode falar, a feminista pode falar, ah, que mulher é isso, que mulher é aquilo, sofre no casamento, é oprimida, tal, tá, papapá, papapá. Mas pensa bem, cara, a real é que o homem só é o que mais toma no cu num casamento. Por que o que mais toma no cu? Primeiro, a própria pressão da sociedade e da própria mulher dele. Por quê? O cara chega, se ele não tiver ali para bancar a família dele, ele é um zero à esquerda. Não que ele realmente seja um zero à esquerda, mas a mulher dele vai achá-lo um merda. Ele pode até não falar, mas no fundo vai começar a achá-lo um merda. E não vai demorar muito para começar a procurar outras picas por aí. Entendeu? E vai separar dele, vai enfiar no cu dele na justiça, e ainda vai espalhar para todo mundo que tá um merda, é incapaz. Entendeu? Então os riscos são altos. Outra coisa. Continuando nessa parte aí, agora a parte jurídica. Quem acompanha aí blogs, que nem aquele antigo blog do Sr. X lá, o Pensão Alimentícia e um Roubo, sabe muito bem a furada que pode ser um casamento, né? Não sei, eu só acompanhar na TV aí, sempre o cara casando, que o Alexandre Babaca Pato, casando aí, tendo que pagar a pensão, os caralho, pra mulher que é nova e atriz. Tá certo que o Pato foi um babaca, mas mesmo assim, isso é esculacho. Agora pensa pro cara comum, assim, vai, o cara que tira aí uns 3 mil por mês, tem um carrinho, passa, separa, aí tem que dar tudo, mais da metade das coisas pra mulher. E aí? Acabou com a vida do cara. Como é que o cara vai se reerguer depois disso? Um Alexandre Pato, que nem eu citei aqui, é fácil, ele joga no porra do Milan, não sei, na Europa, não sei, porra, Milan, Real Madrid, sei lá que caralho que é. Aí, porra, esse negócio aí em um ano ele já nem sabe mais, nem tem mais efeito colateral. Já se recuperou, mas que nem eu falei, o cara comum, como é que fica pra ele? Entendeu? É que nem também o Schopenhauer falava muito. O homem, quando se casa, ele adquire o dobro dos deveres e metade dos direitos. Isso aí, acho que essa frase dele resume bem a ideia, que tanto socialmente, com a mulher e com a justiça, você vai ser muito cobrado. Então, sendo assim, sabendo que tu é uma profissão de altíssimo risco, né, ser marido, então acho que é o seguinte, o cara deveria pelo menos ter o direito de exigir, como a mulher, sei que ele quer que a mulher seja virgem loira, maravilha, ele vai ter uma mulher virgem loira. Se ele quiser que a mulher seja virgem asiática, vai ser virgem asiática. Se a mulher quer que ele seja a Silvia Santi, lá, a deusa do sexo, acho que ele tem sim o direito de pedir. Que porra, mas como eu falei, é que nem aqueles caras que trabalham em, como é que é o nome? Plataforma da Petrobras, é um trabalho de alto risco. Tá ali no meio do mar, se dá alguma merda, tu vai virar comida de tubarão ali. Então os caras têm que ir, tá certo mesmo, tá no direito deles exigir um alto salário. Alto salário, folgas, benefícios, eles estão certos. Que você vai ter que ter uma responsabilidade muito grande para assumir ali, não é uma brincadeira de criança. Então, amigos, isso aí. Espero que tenha gostado aí do meu pequeno teste. E, quem sabe, até o Jornal da Real, né?